1-1-8-9-5. Nessa que mandou 1785, Xangai 6285, responde. Bom dia, Alfa, Juliette, Foguete 1-0. Alfa, 0, posição 10. Pago, né? Xavier, pedido 01, Xavier, 6285. Salvador, papai capitão, recebido. Papai Terra, mantendo 190. Previsto chegada da mar e vendo a proa de mar em reposta descida. Proa de mar, está bem de lado descida, o Serra Santino. Pois é, chegada da mar, questão nível 050. A 050, chegada da mar. O Serra Santino solicita. Nós temos a bordo 28 passageiros para embarcar no voo da Gol 1094 para Belo Horizonte. Se possível, informar a companhia. Olha, Felipe, a gente não tem contato com a companhia, mas deixa eu só questionar. O Gol 1093, o senhor vai seguir com o 1094 depois? Ah, viu, mas se a gente consegue Belo Horizonte, acho que é a mesma numeração, né, com o 093. Volta na escuta do Serra Santino? Tá sim, o Gol 093 vai pousar em Salvador agora e após consegue Belo Horizonte, mas na numeração 093 também. Ah, permitido, mas onde essa mesma aeronave? Eu gostaria que ele ficasse ciente, se pudesse fazer uma ponte, que nós temos 28 passageiros em trânsito, estamos a. Quantos minutos para cada vez? 5 minutos, 10 minutos para pouso em Salvador. Tá legal, eu vou, a gente tá pousando agora mais 8 minutinhos também, que eu aviso a companhia lá. Agradeço. Boa nada. Anote a frequência da companhia 131.225, aí tu pode coordenar direto lá com ele, fica mais fácil. Obrigada. Obrigado, bom louco. Thank you. Romero, bom dia, informação Juliette. Confins autorizando, nível de voo 360, uniformes 121, decolada pista 10, em primeira curva direita após decolagem na subida à árvore, Alfa Romeo, Bravo, Alfa Romeo, transição Elefa. Aciona 5507, controle 119, destino 8. Está confirmando o transporte 5507. Correction, foram 4040. Gol 19, 093. 093, chame torre 1895. 295, bom dia. Derrota Kilo Delta 2000, ajuste 902, autorizado ILS aqui, feito. Para 2000, autorizado ILS, 1012 no ajuste, Serra Franquia. Zero, vento, calmo. Liga com os gols, Renato. Retaguarda, iniciando o turno. Confirma a posição, retaguarda, iniciando o turno. Afirma, Gil. Posição autorizada por tempo de atiramento, ponto 1, na azul, 40, 40. O T3, 17, por tempo de atiramento, na... posição 4. 2-1-1. 2-1-1, livrando o 1-0-1-9-3. Leon, aguarde para passar aqui. Confio para ver, 3-1-7-1. Aguarde para ver, confio para ver. Tem taxi ainda, centro de espera, chamada 1-9-3-9-5-1-2-1, ajuste, chegou a dano para saber. Ele tá com direita, ele tá com direita, Charlie, ponto 0, pressão 0, pronta para a pressão 5, 9, CB de 2, 2, 4, 3, 1, 7, 1. 5, 2, 2, 4, 1, 2, 9, 5, 3, 1, 7, 1. Ponto 0, 2, 2, 9, 5, 3, 1, 7, 1, tá bom, de bom trabalho. Corre, Salvador, São Salvador, 1, 0, 9, 3, bom dia. 1, 0, 9, 3, bom dia, Tati Alfa, Juliette, para o 0, 5. Alfa, Juliette, para o 0, 5, 1, 0, 9, 3. Serra Carquilo, Solo 5-1, direito 211. Direito 211, Serra Carquilo. Solo Papa Tungu, Serra Carquilo. Solo Serra Carquilo, prefiro. Ligado na Fox, Serra Carquilo. Confirmo Pátio. Pátio 4. Repórter de São Juliette, Serra Oscar Quilo. Repórter de São Juliette, Quilo. Prestação de táxi, azul 4040, 105 a base. Confirma o termal em autonomia? Conforme o plano, Galeão 3 e 10. Via Índia, ponto de espera, torre número 895, abrir todos os ajustes, 4040. Fili 2, estimação de 1895, azul 4040, bom dia, bom trabalho. 3517, 04, após a hora da ADN, sim. Olha, vê se tem adressão na frente. Pátio 4, você andar lá no Pátio 4? Claro, geral lá, o Serra Carquilo. Praça Juliette, cantar no Pátio Principal, Lima, na Prosseg Mike, na Quebec, chama a torre 1895, prosseguir para Pátio 4. Via Juliette, Pátio Principal, Lima, na esquina Quebec, em 1895, Serra Carquilo. 4198. Controle 1198, é bom dia, bom trabalho, até 3171. Bom dia, até 3171, passando 1310, prefiro da El, Ponte Lana, tá escutando? Pia 3171, contato radar. Planilha 320, saída da Elfa na sua direita. Ok, direita, Leda, com interferência. O TAN 3171, finaliza 320. Azul, decolagem autorizada no 0, variável 2-2. Decolagem autorizada, pista no 0, azul, 4-0, 4-0. Após o elefante, 4-0-4-0. Buffalo 0900, controle 1198. 1983517. Controle Salvador, 3597, cruzando 1500-360 na Arbor. Cuidado. Vigilância 360 Arbor, 3597. Ana 2-1. Ana 2-1, bom dia, professor. Ainda é um pouquinho cedo, a senhorita, por gentileza, me informaria a saída prevista, tá ligado? Já é o Levirume. Obrigado. Voando Elefo, azul 4040, passou no 25 em subida. Entendi. Fez 171, no chame centro Recife, 125, vai tomar 1, bom dia. Recife, 151, no tempo de 1, trabalho pela 3171. Azul 4040. O SUS é 4040 da Azul. O 040, chame Recife, 1260, alterna 1288, bom voo. Obrigado, 6088, Azul 4040. Então, 3517, solicita desvio à esquerda para evitar a formação. E desvio está 3597. 3597. Então, 3597, passando quantas milhas nessa proa? Mais 20 milhas, está 3597. 20. 3597 após desvios, autorizado voar direto ao sítio. Após desvios ao sítio, TAN 3597. Paulo Salvador, bom dia, o TAN 3890, autorização Recife 37 Juliette. 3890, prepara para o Carcajou, lá no instante, por favor. O Carcajou. Atamo Delta, bom dia, confirma que cheguei a colo quântico. Atamo Delta, pronto, a informação em curso é ativo. Apenas que a mudança está nos horário, ok? Nenhuma mudança significativa. Seattle Delta, pronto, cópia. Seattle Delta, autorizado em São Paulo, via Golf 677, após conforme rota, nível 220. Decola da 17, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, transição coral, aciona 5511. Controle 119.8, torre 119.95. Seattle Delta, cotejamento correto no pátio 5, confirma o volume. Seattle Delta, ciente para acionamento de táxi, chame torre 118.95, Volvo. Um 3890, pronto, cópia. 3890, autorizado Recife, conforme rota, nível 330, decola da 10, primeira curva esquerda, segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5521, controle 119.8. Apeado Recife, aprovado 330, conforme, decola da 10 com curva esquerda, na saída Puca, Jamo, Caju. É, 5521 no transponder e controle 198 para 3890. 3890, protegimento correto no ponto 8, chame pronto. Chamar, obrigado. informadora, acho que é 2-1-1 novamente, informação Juliette, portão 612 para autorização 340 Galhete. 6211, bom dia, informação agora aqui, o nome da administrativa tem 360, copia a guarda coordenação. Aceito 36, prossiga. 6211, autorizado Galeão, via autonovanda 857, após conforme rota, nível 360, decola da 10, primeira curva direita. Segue perfeito, saída da El, Leda, após Irui. Assuna 5524, controle 119.8. Está autorizado então para o Galeão nível 360, autonovembro 857, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Irune, transponder 5524, controle 119.8 para o 6211 da 8. 6211, cotejamento correto no portão 612 e achando pronto. Tomará, obrigado. Papa Romeu Sierra, Togo Delta, ajuste 1-0-2, reporte no ponto de espera da Papá, já livre ingresso 1-7, reporte alinhado e pronto. Sierra, Tango Delta, decolou agora do meio, controle transfere 119, decimal 80. Controle 119, decimal 8, Sierra, Tango Delta. 119, decimal 80, Sierra, Tango Delta. 119, decimal 80, Sierra, Tango Delta. Que vai autorizar o início do reboque, reporta para ingresso no pátio principal. A Alfinha que dá, reportará para ingresso no pátio principal. Informação, Tango Delta, bom dia, contrataram a decolagem, suba nível de voo 220, após passar 2000 pés, autorizado voar direto coral. Função 220, ou passar 2000 pés direto coral, Serra, Tango Delta. Autorizado táxi via parte 1 no Índia até o ponto de espera lá, torre 118 decimal 95, ajuste no 092. Parte 1 no Índia até o ponto de espera do 0295 e do Brinhão, recebo o 963 com aquilo, portão 7, transporte. O 963, bom dia, número 2 para a cópia, prepara da El Lido em Ruiz. Nível 360, decola da 10, domina a curva direita. Segue perfil de saída arbor, elefa, aciona 5537, controle 119 de Snyder. Autorizando o Confins na Pesolo 21, nível 360, decolando a pista 10, primeira curva direita, acompanhando o perfil da arbor, transição elefa. 5537 no transponder, 119 decimal 8, é o 1093 na posição 5. 093, cotejamento correto, 5, reporta pronta. Passará, vou no 093. 3229, estou na identificação, vou na prioridade, se reporte em viagem descida para chegar na Mara. Estamos ainda em possibilidade de usar a prioridade. Sim, reporte quando possível na prioridade, 3229. Prioridade, dona, se atrapalha, sim, voado por Jesus, eu não informo quando possível voador. Pode chamar quando possível, dona. É 3, vamos fazer. Número 9, linha 3, autorizado Galinho, via pelo número 857, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda, após Irumi. Aciona 5531, controle 119 decimal 8. Autorizado 360, Galeão, rota do plano até 98.7. Da El, Leda, curva direita, 198.31. Dael Leda após Irumi. Dael Leda Irumi, 3 no portão 7. No 963, cotejamento correto, reporta pronto. Entrou? Da Gov, hein? Em dia da guarda, certa mudança. Certa mudança, tô ligado, já tô com isso na prioridade da Gov. Controle, bom dia, 3890, a sessão para 330, passou do cruzador 2000, Puka. 3890, bom dia, contato na decolagem, suba nível de voo 32, já deu tudo errado, vou na prodigião. A prodigião, então, na presente, obrigado. Evite sair da Arbor, Elefa, aciona 5541, controle 119 decimal 8. 360, apresulou no 7, pista 10, curva direita, Arbor, Elefa, saída, transponda 5541, controle 198, gol 1865. 1865, desenhamento correto, no 2 e a porta pronta. Pare. Salvador, Salvador, Oxalé 6219 para o TAC com 128 a bordo, 3 horas 29 minutos de autonomia alternativa Campinas. 6219, autorizado o táxi via parte 1 no Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118 decimal 95, ajuste no 013, morro. Táxi via parte Índia, ponto de espera, 0 monitorador 5245, registrador 097, Oxalé 6219. Salvando o dono agora, 2229.